O amor não bate na porta do coração. Chega como rei, dita como quer toda emoção. Tem dó da minha saudade, tem dó do meu coração. Leva essa minha tristeza no mesmo barco a solidão. Devolve a felicidade, me traz de volta você na mesma alegria da primeira vez, quando eu era o bem maior no seu viver. Eu não primei por nossa permanência, bem mais por inocência que por mal. Subestimei a sua paciência, pensando que ele é eterno seu aval. Estou pagando muito caro agora, por isso clamo pelo seu perdão. Eu não sabia que te amava tanto, só veio à tona na separação. O amor não bate na porta do coração. Chega como rei, dita como quer toda emoção. Contrariando bem mais, brinca com a razão. Vai bem muito mais, ele vai além da imaginação. Tem dó da minha saudade, tem dó do meu coração. Nossa permanência, bem mais por inocência que por mal. Subestimei a sua paciência, pensando que ele é eterno seu aval. Estou pagando muito caro agora, por isso clamo pelo seu perdão. Sabia que te amava tanto, só veio à tona na separação. O amor não bate na porta do coração. Chega como rei, dita como quer toda emoção. Contrariando bem mais, brinca com a razão. Vai bem muito mais, ele vai além da imaginação. O amor não bate na porta do coração. Chega como rei, dita como quer toda emoção. Contrariando bem mais, brinca com a razão. Vai bem muito mais, ele vai além da imaginação.